Dá uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Que eu sei que tu gosta, essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. Tá gravando? Tá gravando? Então grava ela me mamando, me mamando. Então vamos, eu só queria que apagasse tudo. Eu gosto de suspense. Vocês sabem o hino e deu o que falar na mídia. Vamos dar o que falar de novo pra esses filha da puta. Pra começar, antes da putaria, deixar tudo no escurinho, deixar tudo escondido, que quem brotou foi o magrinho. Eu, Nego do Borel, vou narrar uma putaria que vai começar a partir de agora, gente. É aqui no baile do pistão, é uma coisa maravilhosa, uma coisa muito gostosa que eu falo porque eu não sou metido. A piranha que veio do meia só pra dar, aqui no baile de bandido. É uma coisa muito louca, novinha quer pau na boca, aí pau no cu. Olha só, fica tranquilo, fica de quatro govinha. Eu vou enfiar o piru, mas antes, tinte comer na moral, se liga gatinha. Oi, vê se não se esquece, eu vou chamar o carequinha, o tal do Flamengo, o pastor, o vó e o WL. Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ha, ha, ho, ho, ho, ha, ha, ha, ha, ho, ho, ho, ha, ha, ho, ho, ho, ha, ha, ha, ha, a putaria no pistão vai começar. Ho, ho, ho, ha, ha, ho, ho, ho, ha, ha, ha, ha, se não soltar o brinquedo, nosso bonde vai buscar. Vai, vó, pega ela, dá tapão de pau na cadela, vem sapinho, sem desespero, dá tapa de pau nela e puxa o cabelo, vai vó que não anda só, moleque pica sem caô, chama o Flamengo pra acabar com ela, representa mano pastor, ô WL, calma moleque, fica tranquilo, fica numa boa, ela é novinha, ela não é coroa, carequinha, calma moleque bom, vou falar, oh, oh, oh, ha, ha, oh, oh, oh, ha, ha, ha, faz ela gritar, ah, se não solta o brinquedo, nosso bonde vai buscar, calma moleque, tá tranquilo, é sem gracinha, ô tio que aqui, vem carequinha, e o ho ho, ha ha, o ho ho, ha ha ha ha, o ho ho, ha ha, o ho ho, ha ha, vem pro pistão, vem pro pistão, aqui tem encontro cachoeirinha, árvore seca, tem São João, eu só sei que esse baile tá muito bom, putaria tá lotada. Ai, ai, ai, oh, oh, putaria, putaria louca, que coisa louca, olha só. Vou começar a narrar a putaria que tá rolando num pistão. Só tem vagabundo brabão. Então tá, ô sapinho, sapinho, ô sapinho, calma aí. Pega ela, dá tapa de pau na cadela, vó. Calma aí, não fica de caô, piranha, vai. Mamo, pastor Flamengo, calma. Tu é pica, meu irmão. Olha, não sou metido. Calma, colega, você tá dando só pra piroca, bandido. Ó, WL, vai, pega ela. E eu falo sem gracinha. Vai, negão, empurra, tapa na cara dela. Vai, meu mano, vai, carequinha. Representa, ô dentinho, calma moleque, pega de lado, dá de quatro, dá de quatro, dá de quatro, e o moleque tá de M4, ô LC, calma moleque, eu falo que eu sou fiel, vai da manga, dá tapa de pau na cadela, é o Borel, ô mano, o bagulho tá louco, se liga parceiro, sem arrego, ô piranha, agora tu vai dar um pouquinho pro tal do MC Nego, e depois que tu mama todo mundo, aqui é só papo de vagabundo, ó novinha, claro que eu não me iludo, se liga que é papo de futuro, então preste atenção, vem pro baile do pistão, vem pro pistão, vem pro pistão, vem pro pistão, vem pro pistão, então tá garota, vou falar o ponto final, mama o bonde do americano, esses caras é especial, então fala, americano, eu sei que tu é piranha, tá dando pros americanos e você é americana, vem pro pistão, tão, vem pro um pistão. Aí, essa daqui é uma... O bonde viu tu na máxima, os cria pensou besteira, os menor que é envolvido falou, que é bacana o caboclo inteira, aproveita que a mamadeira tá cheia, aproveita que a mamadeira tá cheia. Bagulho doido é nós dois em cima da cama. Bagulho doido é nós fazendo sacanagem. Bagulho doido é eu por baixo, tu por cima. Tu rebolando na pique, eu curtindo a viagem. Vai desce, vai desce, vai desce, vai desce. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da pica. Vai desce com a xerequinha, vai sobe em cima da pica. Relaxa, novinha, é só entrar num clima. Relaxa, novinha. Novinha, é só entrar num clima. Vai desce com a xerequinha, vai sobe cima da pica. Vai desce com a xerequinha, vai sobe cima da pica. Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha. Dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, muito louco. Gosto de fazer fumaça e não tenho vergonha. Dá um gritinho aí quem gosta de fumar maconha. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, todo mundo louco. Louco, louco, louco, louco, muito louco. Vou catucando tá buceta, te deixo cheio de tesão. Fica de quatro, empina a bunda, olha pra trás e manda. Agora me chama de maridão, tão, tão. Agora me chama de maridão, tão, tão. Nós fortalece e deixa forte, te deixa na condição. Mas na hora do prazer, mulher, ah. Agora me chama de maridão, tão, tão. Agora me chama de maridão, naquele pique. Que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo, que cheirinho de sexo. Eu boto, ela pede soca, se eu catuco, ela geme e goza, mas que filha da puta, viciada em piroca. Se eu boto, ela pede soca, se eu catuco, ela geme e goza, mas que filha da puta, viciada em piroca. Então ela tava carente. Duas palavras, entrei na mente, arrastei e dei um pente. Qual o esquema, bebê? Pergunta pras clientes. Tipo ginecologista de buceta, nós entende. Tipo ginecologista de buceta, nós entende. Estressada ela tava, carente e saliente. Duas palavras, entrei na mente, arrastei e dei um pente. Pergunta ela lá se ela se arrepende. Tipo ginecologista de buceta, nós entende. Tudo certo pra dar errado, tô pronto pra jogar sujo. Boladão de pau duro, boladão de pau duro. Olhou, deixou cair um sorriso, vou começar a minar tudo. Boladão de pau duro, boladão de pau duro. Eu vou pro baile procurar o meu negão.